doidão, a vida é louca, quem que pode julgar? Meu irmão Formiga, Louco, Dunga, Bob, Derlan, Júnior da Leste e Tarcísio. Se fosse por mim, daria a eles a coroa da vitória. Como não posso, deixo na mão do justo juiz. Ele saberá julgar. Porque ai de ti, destruidor, que não fosse destruído e que ages perfidamente sem que ao menos fosse tratado com perfídia. Acabando com te destruir, será destruído. Acabando de tratar com perfídia, será tratado perfidamente. Guia-me, anjo sábio, Deus é mais sábio. Dobro o homem inútil, infeliz se torna pó. Com sopra, ganância, maldade, a inveja de mim. São vários bicos, criaca, polícia é o fim. Que final de ano aqui na vila é cruel. Se foi mais uma operação Papai Noel. Espírito ruim é o pior cego da favela. Mas o efeito é dores, lágrimas, flores e as velas. Eu sou do bem, torço pra periferia. Seres humilde é aquele que Deus guia. Você que a espada fere, pensou jamais ser vencido. Sente a fúria e o veneno, que a própria arma foi ferido. Mensageiro de Cristo, louvor espiritual. Um minuto de silêncio pra afastar o mal. Pecador declara que ninguém é perfeito. Reconhece seus erros, sabe manter seu respeito. Os poderosos têm projetos pra viajar pra lua. Imagine o dinheiro que isso tudo fatura. Debates, protestos, o princípio é nós. No Brasil o oprimido desabafa com a voz. Portanto traidor que é só não ser ingênuo. Faz aqui, paga aqui, é o exemplo, tá vendo? Deixam lembrar de mim. Se você mantém conceito, quebrada é quebrada. Sujeito é sujeito, escutar. Nem sempre é bom competir, criatura. Tem que parte pra arrebento pra eles ver sua figura. Aqui, espertão demais, se ilude, leva bonde. O gueto reconhece quando é atitude. Não tem boi pra canalha nenhum. Sou da paz, o filantra que quer ver meu mal. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. Mensageiros choram amargamente em busca da paz. Deus é mais, Deus é mais. Os mensageiros choram amargamente em busca da paz. Deus é mais, Deus é mais. Os mensageiros choram amargamente em busca da paz. Deus é mais, Deus é mais. Deus é mais, Deus é mais. Os mensageiros choram amargamente em busca da paz. Deus é mais, sou da paz. Pode crer, nego, a fé é inevitável, ser humano de bom coração. O homem sofredor em busca de uma conclusão. Sou humilde no limite, eu não sou bobo, trutão. Tenho fé em Deus, que minha missão será cumprida. Cada dia que passa é uma lição aprendida. Vida bandida só, que nos traz tristeza, ilusão. Tem de monte, eu sou mais Deus, com certeza. O espertão riu de mim, vai pensando que tá bom. Malandrão, tem de monte, eu quero ver se tem o dom. Nem paga de estrela, ibope, nem drama. Direto da favela, eu recuso sua fama. Vixe, olha lá, a função, mó atrito. Encheu a quebrada, colou uma pá de bico. Na discussão entre a mãe e o filho, o maluco perde a linha, cuzão, que milho. Mais uma senhora, sem esmurrada, certa por correta, quase passa por errada. Sempre lutou por esse filho ingrato, que hoje espanca a mãe, pra você ver que sapato. Chapadão de cachaça, o maluco sai a mil. Quem viu, viu, é o país, Brasil. Sempre o destruidor, não sabe que serás assolado. Despojado, aguarda que seu dia tá contado. SP capital, a terra da garoa. Zé Povim, Deus o livre pra julgar. Não enjoo e monta casa de caboclo. Pra mim só vai vendo, me envolveu num buchicho que eu nem tava sabendo. E já pensou, malucão, se eu sou mente fraco, vingador, me arrastava de chapéu na criaca. É, mas Deus é justo, ele sim tem lealdade. Sua justiça não falha, e o veneno é pros covardes. E se pensou que venceu, não se enxerga no espelho. No livro de Moisés, não passou no mar vermelho. Quem se ilude não tem fé, um dia acaba de joelho. E não estaria deprimido se escutasse algum conselho. É pocado Almagedon, juízo final. Deus é mais, sabe o dobro, na fé vence o mal. Negou. Deus é mais, Deus é mais. Os mensageiros choram amargamente em busca da paz. Deus é mais, Deus é mais. Os mensageiros choram amargamente em busca da paz. Deus é mais, Deus é mais. Os mensageiros choram amargamente em busca da paz. Deus é mais, Deus é mais. Deus é mais, Deus é mais. Os mensageiros choram amargamente em busca da paz. Deus